caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Chiptuning. Edição para quinta-feira, 28 de agosto de 2014. A edição de hoje, tal como já tinha dito ontem, vai trazer jogos ou músicas de jogos de 16 bits. Ou seja, músicas que ou foram compostas sob o sistema de Chiptuning, mas já com outros processadores. A edição de hoje vai contar com músicas sobretudo da Mega Drive, porque neste caso era a Sega quem dominava. Portanto, se de outra vez o que trouxemos foi a Nintendo, desta vez vamos trazer Sega, porque foi, no caso, a Mega Drive superou, sem dúvida, a Super Nintendo. Na sintomas aqui é um registro da Super Nintendo. Começamos com a música que abre o jogo do Aladino, uma música que, aliás, é a música da própria banda sonora, mas aqui em versão de Mega Drive. Ouvimos também Megalopolis, uma das músicas, das músicas do jogo SimCity. Escolhi esta música, neste caso da Super Nintendo, por um motivo muito simples. Este jogo, SimCity, tinha uma curiosidade. Foi, até há muito pouco tempo pelo menos, o único jogo da saga SimCity, para as várias consolas, que tinha em conta as estações do tempo. Ou seja, as estações meteorológicas, as estações... ou seja, primavera, verão, outono e inverno. Era o único jogo que tinha em conta estas estações. A única versão, não é? Por isso mesmo escolhi uma música deste jogo SimCity, então música da Super Nintendo. Aqui, sim, é Mega Drive quem ganha. Houve grandes melhorias em termos de processador musical. Houve grandes melhorias da Master System para a Mega Drive. Melhorias que a Nintendo não acompanhou e, portanto, a Mega Drive, nesse aspecto, superou, e de que maneira, neste caso, a Super Nintendo. Ouvimos também a música do primeiro nível do jogo Castle of Illusion. Escolhi esta música porque, tanto esta música como todo o restante do jogo, tem realmente uma grande componente daquilo que era o 8-bits. Claro, com as suas melhorias, com os 16-bits, mas este jogo... que era o jogo do Mickey, não é? O Castle of Illusion, o Castelo das Ilusões, tinha fortes traços de... era por parecido 8-bits melhorado, era mais por aí. Mas era realmente um jogo com música muito minimalista, nesse aspecto. Muito simples, não é? Muito infantil, no sentido de Mega Drive, porque as músicas de Mega Drive conseguem ser muito mais poderosas. Mas é o que eu digo, poderia ser um 8-bits melhorado. Fechamos depois com uma música bem diferente, que leva ao máximo as capacidades das composições, ao máximo ou quase, as composições dos processadores da Mega Drive. Música que fecha o epílogo, música que fecha o jogo do Batman Return of Joker, que já ouvimos aqui ontem uma música do jogo para a Nintendo, 8-bits, hoje ouvimos na Mega Drive 16-bits, a música que fecha então esse jogo. É uma música que tem princípio e fim, não é um sample, não é um loop. É uma música que tem princípio e fim. Pois muito bem, ouvimos então todas estas músicas e eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui. Aos ouvintes, votos de uma boa tarde na nossa companhia. Daqui a um bocadinho, os novos parodiantes trazem-nos as rapidinhas na brasa. Até amanhã, ouvinte.